Deus é bom e enviou sua palavra para nós, enviou Jesus, e o Senhor colocou no coração do José Gustavo uma palavra para nós hoje. Nós queremos abençoá-lo e abençoar cada um aqui para receber essa palavra com a mente atenta, com o coração aberto, em nome de Jesus. Senhor, eis as nossas vidas aqui, Pai. Ó, Pai, a palavra que colocaste no coração de José Gustavo para trazer, Senhor, nós o abençoamos para trazer com graça, em nome de Jesus, que o derramar do Teu Espírito Santo venha vivificar essa palavra, Senhor, na vida de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Estende agora a Tua mão, Senhor. Abre qualquer mente aqui, Senhor, que esteja fechada. Abre qualquer coração que esteja fechado agora, para que a Tua palavra penetre até o mais profundo, Senhor. A ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, Senhor. E discernir os propósitos e pensamentos do coração. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Boa noite, ou boa tarde, não sei mais, né? Pelo horário. O sol está presente, mas já são 7h20. Amém. Eu preparei algumas... um PowerPoint aqui, não sei se o pessoal que está desse lado vai conseguir enxergar. Então, se alguém quiser mudar, fique à vontade. Mas, antes de... Pode... Antes de começar ali, eu queria fazer algumas perguntas. Estamos na semana do Enem, então vamos fazer umas perguntas aqui para a turma. Não, mas é fácil. E não tem gabarito errado, né? Quem estava aqui no último sábado? Levante a mão, por favor. E há duas semanas atrás, quando Ismael falou, aí já é um número menor. Quem de vocês lembra o que o Ismael ministrou aqui há duas semanas atrás? Levante a mão. Lembra? Quem se anima a dizer? O genro dele eu não vou perguntar, porque isso é obrigação, né? Ele foi citando vários textos de Filipenses. Isso aí. E na semana passada? Então, o Ismael falou sobre Filipenses e nos deu uma visão geral do livro. Né? E na semana passada, que o Moisés Batista esteve aqui, quem estava presente? Aí já tem um número maior. E o que ele falou, com exceção da Rita e do... O que o Moisés Batista falou? Sofrimento. Em qual livro? Filipenses. Isso. Ele usou esse texto aqui, principalmente, né? Capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo depois também. E hoje, o que nós vamos falar? Alguém se arrisca? Filipenses. Mas antes que vocês fiquem bravos comigo, eu vou usar um texto que o próprio Paulo usou na carta aos Filipenses, 3:1. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. E, na verdade, irmãos, eu creio que o Senhor quer falar realmente conosco através desse livro de Filipenses. Algum tempo atrás, o Osvaldo ministrou aqui, já faz alguns meses, sobre Filipenses 2, de 5 a 11, texto que a gente sabe de cor, né? Eu creio, estou partindo do pressuposto que todos nós sabemos de cor esse texto, porque é da catequese, que resume as 8 verdades sobre o Senhor Jesus. E naquele momento eu comecei a ler esse livro, li várias vezes, E comecei a meditar e a buscar do Senhor o que Ele tinha para me falar no livro de Filipenses. Depois eu descobri que tinha vários irmãos fazendo a mesma coisa. Ninguém se combinou, mas o Espírito Santo começou a tocar no coração de vários irmãos. E agora, mais recentemente, o presbitério teve um encontro que eles têm cada 2 meses, e também o Senhor falou com eles através do livro de Filipenses. E eu creio que realmente o Senhor quer falar conosco, quer falar com essa congregação através da mensagem daquilo que Paulo falou àquela igreja, mas que é uma mensagem muito presente para nós hoje. Eu acho que existem muitas coisas parecidas entre a igreja de Filipenses e essa congregação. Depois a gente menciona um pouquinho, e eu creio que Deus realmente quer falar conosco através do livro de Filipenses. Em que contexto que foi escrita essa carta para a gente entender? O Ismael falou outro dia que Filipos foi a primeira cidade onde o evangelho entrou na Europa, na Macedônia, seria a Grécia hoje, acho que é Grécia hoje, né? E foi numa circunstância bem interessante, porque Paulo, ele queria ir para um lugar, eles estavam em Troade, que é uma região portuária próxima da Macedônia, está meio alto aqui, né? Um pouco de eco, não? E ele estava com intenção de ir para um lugar, mas lá no capítulo 16 de Atos diz que eles tentaram passar, provavelmente de navio, para esse lugar, e o Espírito Santo não permitiu. E naquela noite, em sonho, veio, ele teve, né, essa visão de um varão macedônio, um grego, que chegou para Paulo e disse: vem aqui, né? Vem para a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E no próprio capítulo 16 diz que ele, Silas, né, e provavelmente mais alguns que estavam com eles, imediatamente deixaram aquela cidade e foram, porque eles sabiam que Deus havia os chamado para pregar o evangelho naquele lugar. E a partir dali de Filipos, eles foram para outros lugares na Grécia. Essa é uma das coincidências que eu creio com essa igreja, porque eu posso estar enganado, mas talvez um dos primeiros lugares em que esta visão do propósito de Deus, de discipulado, de vínculos, entrou no Brasil, foi através de Porto Alegre. E assim como o evangelho entrou em Filipos, aqui também houve um impacto muito grande da visão que o Senhor tinha para a sua igreja em todo o Brasil. Depois eles foram para Bereia, foram para Tessalônica, enfim, para várias outras cidades. Mas Paulo tinha, obrigado, tinha um amor muito especial por aqueles irmãos. Vocês lembram que quando eles chegaram em Filipos, como é que eles foram recebidos, né? Por causa de uma mulher que era adivinhadora, que era servia aos demônios, e que eles expulsaram os demônios dessa mulher, eles foram presos, e passando aquela noite na prisão, algemados, né, presos a um tronco, veio aquele terremoto, se abriu a prisão, e o carcereiro, que achou que todos tinham morrido, quando viu, estavam todos presentes, e aquele carcereiro foi provavelmente a primeira família, a primeira casa em Filipos, onde o evangelho entrou e é onde chegou a salvação. E a partir dali aquela igreja foi crescendo. Paulo foi adiante e ele diz na carta aos Filipenses que essa igreja, durante um período do seu ministério, foi a única que esteve dando apoio ao seu ministério. Apoio financeiro, apoio em oração, enfim, várias formas de suporte. Mais de uma vez eles também mandaram ajuda, não só para Paulo, mas para outras igrejas que necessitavam. Então era uma igreja que Paulo tinha um apreço muito grande, tinha uma ligação muito grande com Filipos. Diz também que eles eram obedientes à palavra, mesmo sem que Paulo estivesse presente. Paulo diz: olha, eu estando presente, vocês eram obedientes, mas mesmo sem a minha presença, eu tenho recebido o relato que vocês são muito obedientes à palavra de Deus. Então, por todas essas razões, ele tinha um cuidado e um amor muito grande pelos irmãos de Filipos. Mas Paulo não ficou em nenhuma dessas cidades por mais do que 2, 3 anos, né? Ele viajava muito, ele ia implantando igrejas nos vários lugares. Às vezes, em algumas, ele passou de novo, uma segunda, uma terceira vez. E ele dependia muito do relato dos irmãos que vinham dessas igrejas para saber como estava o progresso do evangelho na vida daqueles irmãos daquelas congregações. E eu fico imaginando que essa carta foi escrita da prisão. Vocês devem lembrar que o Ismael falou aqui, né? Ele estava na prisão em Roma, provavelmente na primeira prisão dele em Roma, mais ou menos, se estima que uns 10 anos depois que a igreja de Filipos foi implantada. E ele tem uma pessoa aqui chamada Epafrodito, que era de Filipos e que foi levar uma ajuda, um auxílio, não, em recursos para Paulo, trazendo dos irmãos lá de Filipos. Não está escrito, mas eu imagino que esse irmão, quando chegou lá em Roma, entregou para Paulo os recursos, e Paulo deve ter dito, então como é que vão os irmãos lá? Afinal já se passaram 10 anos, né? Como é que está o fulano? Como é que está Clemente? Está bem, Clemente, e os filhos dele, enfim, né? Como é que está Evódia e a Cinti? Estão muito bem, firmes no Senhor. Só de vez em quando elas têm algumas diferenças de pensamento, isso dá algum problema, mas elas vão superar. E Paulo talvez tenha ficado um pouco triste, né? E como vai o fulano? E aquele irmão que tinha uma barba comprida, assim, que era de... que nem como eu, assim, era judeu, né? Ele continua falando lá da lei, da circuncisão, enfim. Ele continua, e agora tem alguns outros irmãos que também estão pensando assim como ele, enfim. Eu imagino que Paulo deve ter ficado um pouco preocupado. Ele não dormiu aquela noite, foi orar. No outro dia, conversou de novo com aquele irmão. Ficaram algum tempo juntos, né? Se é que eles podiam ficar, porque ele estava preso. Não sei como é que eles ficavam juntos. E ele resolve, então, ele chama Timóteo, diz, Timóteo, precisa ir lá em Filipenses reforçar tudo aquilo que nós falamos lá. Epáfras vai voltar, eu vou escrever, Epafrodito, eu vou escrever uma carta para os irmãos, depois tu vais também, e se o Senhor permitir, eu também vou, porque ele estava aguardando o julgamento, diz ali. E aí, então, Paulo começa a escrever essa carta. E o assunto lá era sério mesmo, porque ele diz a todos os santos que se encontram em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Ele não tirou ninguém da lista, né? Toda a igreja recebeu aquela palavra de Paulo. E Paulo então começa a escrever para os irmãos esse sentimento que era de alegria pela forma como o evangelho entrou naquela cidade, mas também uma certa preocupação, porque quando ele anunciou o evangelho em Filipos, ficou muito claro qual era o alvo, qual era o caminho por onde eles tinham que percorrer, qual era a porta por onde eles tinham entrado, né? E que eles deveriam caminhar todos os dias da sua vida na direção desse alvo, na direção do propósito de Deus, e tudo o que isso implica. Mas com o relato daqueles irmãos, Paulo ficou preocupado que alguma coisa pudesse estar desviando o olhar desses irmãos. E alguns deles, se não todos, poderiam perder o alvo. Então, com essa preocupação, principalmente porque Paulo aguardava a vinda do Senhor, aliás, toda a igreja vivia cada dia aguardando a vinda do Senhor. Eles não sabiam se o Senhor voltava naquele dia, no ano seguinte, no mês seguinte, como nós, né? Nós devemos viver assim. Parece que já passou tanto tempo, às vezes a gente esquece disso. Mas para eles isso era uma realidade diária. E Paulo diz, aquele que começou boa obra em vós, há de guardá-los, há de completá-la até o dia de Cristo. O dia de Cristo fala do dia em que o Senhor vai voltar, para buscar os seus. Né? Esse era o sentimento de Paulo. E Paulo então começa a falar com muito amor, com muito cuidado com aqueles irmãos, mas ele faz um contraste durante toda a carta, demonstrando aquilo que era de Cristo, aquilo que é de Cristo e o que não é de Cristo. Ele usa esse contraste a todo momento, e é isso que nós queremos falar hoje. Né? Então, no capítulo 2, versículos 5 a 8, um texto bastante conhecido nosso, né, que nós sabemos de cor, podemos ler. Esse texto nunca é demais que nós leamos. Aliás, eu aconselho vocês a lerem a carta de Filipenses tantas vezes quanto possível. Ou ouvirem, né? Quem tem MP3, MP4, MP20, o que seja. Hoje em dia tem várias possibilidades. Quem anda de carona comigo tem que ouvir o livro de Filipenses. Eu escuto umas 4 ou 5 vezes por dia, porque ele é curtinho. Então, no trajeto para o trabalho e volta para casa, fica rodando lá, né? Vamos ler juntos? Capítulo 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Homens, conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. E morte de cruz. Amém. Até aí, tá bom. Então, esse texto fala de tudo que Jesus é e do que ele fez, né? Mas Paulo está dizendo lá no início, tende em vós o mesmo sentimento. E nós já ouvimos isso tanto do Ismael como do Moisés Batista e outros tantos irmãos que ministraram sobre Filipenses aqui, que a palavra sentimento ali não, talvez não seja a melhor tradução, né? Fala de disposição, fala de atitude. Sentimento dá a ideia de uma coisa assim, hoje eu me sinto alegre, hoje eu me sinto triste. Às vezes quem está do lado nem imagina o que eu estou sentindo. Não, ali é uma disposição de coração que me leva a ter uma atitude a fazer igual com Jesus, a ser igual a Jesus, né? Então, Jesus era modelo para Paulo, para Timóteo, para Epafrodito, que são os irmãos que estavam com Paulo aqui nesse contexto da carta. E eles, por sua vez, eram modelo para a igreja. Lá no capítulo 3, 17, Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, na medida que nós fazemos aquilo e vivemos como o Senhor, fazemos aquilo que o Senhor manda e vivemos como o Senhor, nós não só seguimos o modelo, mas somos modelo também. E eles praticavam aquilo que pregavam. Num determinado ponto do livro, Paulo fala de pessoas que não praticavam, que diziam uma coisa e não praticavam. Mas ele, quando já no, finalizando a carta, ele diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Então Paulo conheceu o Senhor, entendeu o propósito de Deus, ministrou o evangelho e o propósito para essas igrejas e praticava diariamente tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Esses irmãos também, eles estavam dispostos a dar a própria vida. No capítulo 2:30, Paulo está falando de Epafrodito. Diz assim, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Mas o próprio Paulo, né, fala e nós sabemos de outras cartas e do livro de Atos, quantas vezes ele esteve próximo da morte, né? Por amor do Senhor, para pregar o Evangelho, para fazer a vontade do Senhor. E tudo isso porque eles estavam mirando em um alvo. Versículo 14 do capítulo 3 diz assim, pode ser o 13, a partir do 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cantamos isso agora, 5, 10 minutos atrás, né? Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Essa era a vida de Paulo, essa era a vida de Timóteo, essa era a vida dos irmãos que receberam o Evangelho, que viviam o Evangelho e que pregavam o Evangelho. E isso Paulo reforçou para esses irmãos em Filipos. Ele estava dizendo, olha, vocês ouviram tudo isso da minha boca, vocês ouviram isso de Timóteo, vocês ouviram isso de Silas, de Clemente, enfim, de todos os irmãos que ministraram aí em Filipos. Não esqueçam disso. Não esqueçam que nós temos um alvo. E a preocupação de Paulo, ele diz no capítulo 3, é porque algumas pessoas, não sei se quem eram, né? Não esclarece aqui, não interessa também, mas havia entrado no meio do povo pessoas que estavam fazendo um contraste com isso. E Paulo chama atenção disso. Eu chamei aqui homem carnal em função de um versículo que está no capítulo 3, capítulo 3, a partir do 2, Paulo diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. E aí Paulo fala por que ele poderia confiar na carne, embora ele não confiava na carne. E qual era a diferença? Não dá para confiar também no aparelho, né? Qual era a diferença dessas pessoas em relação aos discípulos de Jesus? Primeiro, eles tinham uma disposição diferente da disposição de Cristo. De se humilhar, se tornar homem, ser igual a nós, trazer a mensagem de reconciliação do Pai com o homem que estava perdido por causa do pecado. Isaías fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem, não é Deus que se afasta do homem. Ele não pode chegar no homem pecador, e assim nós estávamos. Por isso Jesus, sendo Deus, ele se tornou homem como nós, que era a única forma possível de Deus chegar até a presença do homem e oferecer salvação. Mas essas pessoas não tinham a mesma disposição de se humilhar, de servir, de agir como Jesus agia. Diz também lá no capítulo 2, versículo 21, todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Buscavam o próprio interesse. E Paulo chega mais longe, ele chega a dizer o seguinte no capítulo 3, versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos. E, por causa disto, Paulo continua dizendo, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam com as coisas terrenas. E eu queria então chamar atenção para as coisas terrenas. Essa expressão que está aqui em Filipenses, ela diz muito. Eu acho que ela resume tudo o que Paulo fala dessas pessoas, as coisas terrenas. Quando falo em coisa terrena, eu fico imaginando algumas parábolas, né? Tem a parábola do semeador, que fala da terra, a semente que foi jogada na terra. Nós podíamos buscar dali algumas coisas. Mas tem duas parábolas em especial que eu creio que estão muito ligadas a isso aqui, porque elas foram ditas num contexto em que Jesus estava falando dos últimos dias. E a mensagem de Paulo, não esqueçam, é essa. Ele dizia para os irmãos de Filipenses, aquele que começou a boa obra vai guardá-los, e vai completá-la e vai guardá-los até o dia de Cristo, né? E no capítulo 1, ainda no finalzinho, no capítulo 2:16 ele diz, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Então, nesse contexto de um alerta prevendo os tempos do fim, tem duas parábolas que me chamam muita atenção, que falam da terra. Uma delas é a parábola que está lá em Mateus 25, daqueles três servos. Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e um recebeu 1 talento. Talento era uma moeda, é isso, né, Vonei? Uma moeda, um dinheiro, um valor, uma riqueza da época. E diz que esses três servos, na parábola que Jesus contou, enquanto o senhor deles se ausentou, eles receberam aquela riqueza, aquele talento. Os dois primeiros tiveram o mesmo procedimento, foram negociar com aquela riqueza. E o que tinha 5 gerou mais 5, e o que tinha 2 gerou mais 2. Mas o que recebeu 1, ele raciocinou conforme um raciocínio terreno. Ele disse, o meu senhor é muito duro, muito rígido, né? Essa riqueza não é minha, essa riqueza que eu recebi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar, eu vou enterrar, ele literalmente investiu na terra, né? E vou viver a minha vida. Quando ele voltar, vou estar tranquilo, porque aquilo que ele me deu eu tenho para apresentar. Olha, tu me deste isso aqui, está aqui o que tu me deste, estou devolvendo. Eu acho que muitas vezes os cristãos pensam assim. Ah, nós recebemos de graça o Senhor Jesus e com Ele todas as bênçãos. Eu recebo a minha vida física, né? Saúde, eu recebo família, eu recebo amigos, eu recebo toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Está lá em Efésios. Mas Deus me dá isto para que eu possa produzir mais riqueza. Qual é a riqueza? É a vida de Cristo. A vida de Cristo vem até mim e ela vai produzir mais vida, vai produzir fruto. É para isso que Deus nos deu o Senhor Jesus. Ela produz fruto em nós e através de nós. Mas muitas vezes nós recebemos o Senhor, recebemos a vida do Senhor e tudo que vem com o Senhor e achamos que estamos bem, vamos guardar aqui, deixo aqui num cantinho, né? Quando o Senhor Jesus voltar, eu posso apresentar para Ele. Afinal, eu já tenho a minha salvação garantida. A minha entrada no céu está garantida, né? Mas o que se vê naquela parábola é diferente. Os outros dois arriscaram, quando negociaram aquela riqueza, sim, arriscaram, né? Como alguém que investe numa bolsa de valores, ou alguém que abre uma empresa, mas eles queriam que aquela riqueza produzisse mais para entregar para o Senhor, enquanto que o outro guardou. E a palavra diz que os dois primeiros tiveram a mesma recompensa. Entra no gozo do teu Senhor, né? O que ganhou 5 e depois recebeu mais 1 talento, não foi essa a recompensa que ele recebeu. A recompensa é, entra no gozo do teu Senhor, enquanto que o outro não pôde participar disso. E nós podemos ver no livro de Filipenses muito disso, né? Esse procedimento que investe nas coisas da terra, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Agora, há pouco tempo atrás, uma das minhas filhas fez aniversário de 15 anos E eu fiquei um tempo pensando no que eu poderia dizer para ela. É uma data especial, né? O que eu poderia falar sobre o tempo que passou, tudo o que aconteceu na nossa família, como ela é, enfim. E no dia do aniversário eu estava ainda me perguntando o que eu poderia falar. E o Senhor me lembrou dessa parábola. E eu pude dizer para ela o seguinte: olha, tudo que tu tem pela frente na tua vida, né? Lembra de investir no reino. Se não der para fazer faculdade, amém. Não é a faculdade que vai te levar para junto do Senhor, né? E se fizer uma excelente faculdade e depois não puder trabalhar naquilo, não tem problema nenhum. Investe no reino, né? Investe na tua família, investe nos teus filhos, investe nos teus discípulos, investe na igreja, enfim, investe no reino. Não põe a riqueza que o Senhor te deu nessa terra. E essa é a palavra para todos nós. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos investir no reino. Mas aquele homem carnal que Paulo tinha receio que contaminasse a igreja em Filipos, ele não estava disposto a sofrer. A primeira grande característica que o Moisés Batista nos falou na semana passada. Capítulo 1, versículo 28. E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. O que Paulo estava dizendo aqui? Determinadas coisas na nossa vida, determinados momentos da nossa vida com o Senhor, nós vamos ter que tomar atitudes, decisões, que diante dos olhos do mundo, diante no raciocínio deste mundo, eu estou perdendo, eu estou tendo um prejuízo. Esse exemplo que eu dei, né? Eu posso ter feito um excelente curso para engenheiro civil, supor, né? Ou qualquer outra coisa. E aí Deus me manda lá para um lugar que eu nunca vou usar engenharia civil. Mas Deus quer que eu vá para lá para ministrar o evangelho. E aí, eu estou tendo um prejuízo? Talvez eu já estava trabalhando, eu era diretor de uma empresa de engenharia civil, então, né? E aí Deus manda largar tudo e pregar o evangelho. Isso é prejuízo? Aos olhos do mundo é. E para esse homem carnal, ele não estava disposto a ter esse tipo de perda. Paulo, ao contrário, disse: olha, eu considerei tudo como refúgio, tudo é para mim é perda. E olha que Paulo, no contexto em que ele vivia, ele realmente abriu mão. Algumas pessoas dizem que Paulo era um forte candidato a sumo sacerdote lá em Jerusalém, né? Por todo o currículo dele, pela sua, a sua ligação com Roma, enfim, por várias razões ele poderia ser o sumo sacerdote. Seria o Papa, né? Tentando fazer uma comparação com os nossos dias. Paulo deixou tudo isso de lado. Ele considerou como perda, porque ele viu alguma coisa que valia muito mais do que aquilo. A outra coisa é que diz ali que esse homem carnal confia na carne. Nós já lemos esse texto, né? 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está falando dele e dos irmãos, mas ele diz: olha, tem pessoas que confiam na carne. Agora, o que é confiar na carne, né? Essa palavra confiar, é a mesma, o fiar ali, a sílaba final, é a mesma raiz, tem a mesma raiz de fiança, fiador. Todo mundo sabe o que é fiador? Sabe o que é fiador, né? Alguém já foi fiador alguma vez? Uma pessoa tira um dinheiro lá no banco, ou pede emprestado para alguém, e eu que conheço aquela pessoa diz: não, esse cara é bom pagador. Ele tem dinheiro para pagar e ele é bom pagador. Então eu confio nele. Eu sei que ele é fiel, né? A palavra, a raiz é fidúcia, é confiança. É a mesma raiz de fidelidade e de fé. Então, fé, irmãos, não é acreditar em alguma coisa. Fé não é algo mental. Fé é confiança. É confiança. E confiança em quem? Numa pessoa. Quando eu digo que eu tenho fé em Cristo, não é porque eu acredito que Cristo se tornou homem. Isso é claro que primeiro eu escuto o Evangelho e eu sou convencido pelo Espírito, mas é algo que acontece lá dentro. E eu tenho uma visão de Cristo que me leva a confiar nele acima de tudo. E a partir daí, tudo que o Senhor Jesus diz para mim, eu não questiono nada, porque foi Jesus que disse, é a palavra dele. Né? A Bíblia diz que o diabo e os demônios sabem que Deus existe, mas eles não têm confiança, eles não depositaram, Satanás não depositou a sua confiança em Deus. E os demônios, né? Agora, nós que um dia olhamos para o Senhor e descobrimos que Ele é superior a tudo, assim como aconteceu com Paulo, que considerou tudo como refúgio, nós confiamos no Senhor Jesus e não na carne. O homem carnal, ele tem fé na carne. Ele confia na carne. Ele não vai para Deus. Ele confia na sua própria justiça. Ele confia no seu próprio conhecimento. Então, quando Jesus diz alguma coisa através da sua palavra, né, ele diz, não, mas só um pouquinho. Não é bem assim. Porque eu tenho feito tudo certinho até aqui, né? Agora porque por causa desta coisa que eu estou em desacordo com o que esse tal de Paulo aí escreveu, né? Eu nem sei se esse Paulo existiu. Por causa disto aqui, então, não. Eu prefiro ficar com a minha justiça. Isso é confiar na carne. E a outra característica, o homem carnal olha para trás. Paulo diz que ele não olhava para trás. Ele seguia para o alvo. É? Mas o homem carnal olha para trás. E o que, que é olhar para trás? O que, que vocês acham? Da onde nós viemos? Hein? Eu vim de Santana do Livramento. Mas todos nós, sem exceção, tendo nascido numa família cristã ou não, todos nós fomos tirados do mundo. Tá? Paulo diz, aqui mais adiante, ele diz assim, no versículo 12, não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus nos conquistou, nos tirou da mão do diabo, das mãos de Satanás e desse mundo para o seu reino. Todos nós que entramos pela porta, saímos do reino das trevas e fomos para o reino do Senhor, aonde Ele é o Rei. Agora, o homem carnal, que não é discípulo, né, diferente do discípulo, ele olha para trás e ele começa a pensar e a agir e a basear as suas atitudes naquilo que está no mundo. Ah, mas é interessante, né, essa maneira de pensar lá do mundo. Não é exatamente aquilo que está na palavra, mas é legal, né? É moderno, enfim, eu não quero dar nenhum exemplo aqui, né? O exemplo às vezes atrapalha. Mas toda vez que nós olhamos para o mundo como exemplo, como modelo, nós olhamos para trás. O mundo jaz no maligno, a palavra é bem clara. Isso não significa que nós estamos aqui para dentro de um convento, né? Deus não nos quer assim. Mas nós... E também não significa que nós já somos perfeitos. Paulo diz, olha, não que eu tenha alcançado. E Paulo já estava, suponho eu, né, bem mais na frente nesse caminho do que nós, pelo menos em mim. Né? Mas ele diz, olha, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para conquistar aquilo para o qual também eu fui conquistado. Então essa é uma característica do homem carnal que estava presente de alguma forma lá no meio dos irmãos. E por fim, outra característica que é bastante marcante aqui é que ele não anda em unidade. Bom, se não está disposto a sofrer, confia na carne, olha para o mundo, não tem como andar em unidade com os irmãos, né? Mas aqui eu também quero chamar a atenção para um outro ponto, né? A última oração de Jesus, lá em João 17, pouco antes dele ir para ser preso e depois no outro dia crucificado, aonde Jesus abre o seu coração diante dos discípulos e clama ao Pai, e diz: Pai, assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um entre eles e comigo e nós. Jesus está pedindo para o Pai a unidade, que nada mais é do que a forma de relacionamento da Trindade. A palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu já ouvi muitas explicações do que isso significa, né? Mas se nós queremos compreender um pouquinho do que é a Trindade, três pessoas, um só Deus, nós podemos olhar, por exemplo, para o casamento. A palavra diz, e Eva foi criada assim, né? Foi tirada de Adão, e quando Adão olha para Eva, diz: essa é carne da minha carne, sangue do meu sangue. De forma que agora são uma só carne. Ali Deus estava mostrando para o homem um pouquinho da realidade, da maneira de viver do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, quando casamos, experimentamos o que é essa realidade. Mas tem uma outra figura que o Senhor nos deixou, que aliás Paulo, quando fala do casamento, fala também da igreja. Lá em Efésios ele diz, né, grande esse mistério, mas eu me refiro, ele está falando do homem e da mulher, do casamento, ele diz, mas eu me refiro à igreja. Então, para quem não é casado e não pode experimentar o que é a unidade que Deus tem no casamento, saiba que o mesmo tipo de unidade é para ter dentro da igreja. Mas se nós somos carnais, se não estamos dispostos a sofrer, se confiamos na carne, não tem como andar em unidade. E essa era a realidade lá. E alguns irmãos, como essas duas irmãs que eu falei no início, né? Paulo diz que elas foram úteis ao Evangelho desde o princípio, mas por alguma razão elas estavam vivendo em discórdia, pensando diferente em algumas coisas. E isso não fazia parte daquilo que Deus tinha para essas irmãs e para essa igreja. Então, irmãos e irmãs, guardem isso, né? A mensagem para Filipenses é uma mensagem de alerta, de alerta. De alguma forma, esse procedimento carnal, ele começa a entrar no meio da igreja. Não sei como, nem vou tentar descobrir, não importa. Importa é que nós saibamos qual é o procedimento de Cristo e qual é o procedimento que ele pede para nós que somos seus discípulos. Em primeiro lugar, os nossos olhos têm que estar na pátria celestial. Lá em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, né, diz qual era o segredo deles. Eles não foram muito valentes no sentido físico, né? Não eram homens de guerra, talvez alguns fossem até, mas não era esse o segredo deles. Também não eram assim uma mente iluminada, né? Nada disso. Eles olhavam para a cidade celestial, para a pátria celestial. E por causa disso, eles podiam enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, vai perder o teu emprego. Tá bem, beleza. Né? Eu vou para a pátria celestial, eu não vou negar Cristo por causa do meu emprego. Vai perder a tua família. Tá bem, eu não vou negar Cristo por causa da minha família. Podia perder o que fosse, porque eles estavam olhando para a pátria celestial. Mas tem três coisas que eu gostaria que vocês guardassem isso muito bem, porque se nós estivermos firmes nessas três coisas, nós não precisamos mais nada. A primeira, centralidade e o senhorio de Cristo. O Senhor Jesus é o centro de tudo, tudo. Quando nós colocamos qualquer outra coisa no centro do que nós fazemos, nós começamos a ter problema. Se nós temos uma reunião, qual é o centro da reunião? É Jesus. Se eu estou pensando na minha carreira futura, né, aqui tem muitos jovens que pensam nisso, o que, que é mais importante para a minha vida profissional? É o Senhor Jesus. Tem que saber o que, que Ele quer que eu faça. Aonde Ele quer que eu vá, né? Como Ele quer que eu proceda na minha profissão. E se eu já estou trabalhando e conheci o Senhor agora, Ele é o centro do meu trabalho. E Ele é o Senhor de tudo que eu faço. Ele tem a última palavra. O Senhor tem a última palavra. Então, se eu tiver isso, está tranquilo, né? O segundo ponto que me ajuda a entender a vontade do meu Senhor é a supremacia da sua palavra sobre todo e qualquer raciocínio humano. Porque muitas vezes eu até acho que estou fazendo a vontade do Senhor, mas com o pensamento dessa terra, pensamento terreno. Como é que eu vou saber se aquilo é ou não é a vontade do Senhor? Através da sua palavra. Eu hoje, por acaso, né, entre aspas, a minha esposa estava mexendo nos alguns livros antigos lá, e eu achei um questionário, deve ter no mínimo uns 20 anos esse questionário. E na época eu estava chegando aqui em Porto Alegre e tinha me vinculado fazia algum tempo, e eu não lembro bem, mas eu acho que foi num grupo do Erasmo. O Erasmo tinha com alguns jovens da época, né? E eu estava vinculado com um desses jovens, então eu ia, né, ia na carona lá naqueles grupos. E tinha várias perguntas ali para a gente avaliar a nossa vida. E uma dessas perguntas dizia assim, uma folhinha bem velhinha aqui, dizia assim: quantas vezes já lestes a Bíblia toda, completa, em tua vida? A minha resposta naquela época foi nenhuma. Eu não tinha lido nenhuma vez a Bíblia completa. Por que eu trouxe essa folhinha hoje aqui? Porque eu espero, sinceramente espero, que essa não seja a realidade de vocês, dos jovens que tinham a minha idade naquela época. Eu espero, não vou perguntar aqui, né? Eu gostaria muito que todos tivessem lido uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes a Bíblia completa. Mas eu temo que nem todos tenham feito isso. E eu quero incentivar vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se o Senhor acordar, né? Escutem a Bíblia, hoje tem essa facilidade de escutar. Deixem que o Senhor encha o coração e a mente de vocês com a palavra, para que quando começar a chegar esse pensamento humano, esse raciocínio terreno, vocês possam estar encharcados da palavra e dizer: não, o meu Senhor pensa diferente. E eu quero fazer a vontade do Senhor, contra todo o raciocínio humano. E o terceiro ponto que fecha, se vocês tiverem esses três, está tranquilo. É a cruz como caminho inevitável para a manifestação da vida de Cristo. Não tem outra forma, não tem. O Senhor Jesus foi bem claro, ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, fica um grãozinho sozinho ali. Fica bonitinho, perfeitinho, pode até ir para dentro de um vidrinho, né? Lá para o laboratório, mas vai ficar só, não produz vida. A única forma para a manifestação da vida de Cristo é através da cruz. E a cruz se manifesta nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Né? Quando alguém me ofende e eu estou pronto para responder a ofensa, eu lembro o que a palavra do meu Senhor diz, e a cruz operou ali. Se isso for no meu local de trabalho, na faculdade ou em casa, no primeiro momento isso soa como morte, e na verdade é morte do eu, morte da carne. Mas na segunda vez, na terceira, na quarta vez que acontece, vocês podem estar certos que um colega de vocês, um colega de trabalho, de faculdade, ou às vezes até um familiar vai chegar e vai dizer assim: mas o que que tu tem de diferente? Por que que as pessoas... a tua reação é diferente, tu não reage como os outros, o que que tem de diferente? Então aí chegou o momento da vida se manifestar. Agora não tem outro caminho para a manifestação da vida, senão através da cruz. Então guardem isso. Três palavrinhas fáceis de guardar: Cristo, palavra e a cruz. Se vocês tiverem esses três, é tranquilo. Tranquilo. Agora eu tinha falado que tinha duas parábolas, né? para quem prestou atenção. Eu falei na parábola dos talentos, mas tinha uma segunda parábola. Eu deve ter ficado pensando, não falou da outra. A segunda parábola é aquela que fala do trigo e do joio. Quem conhece a parábola do trigo e do joio? Já ouviram falar? O que, que Jesus disse lá? É uma parábola para os dias do fim também. Porque o semeador havia jogado a semente do trigo, mas ele disse que veio um inimigo e plantou junto o joio. E aí os servos daquele senhor, daquele semeador, disseram, deixa que a gente arranca o joio. E ele disse, não, ainda não, porque vocês vão, não está pronto ainda a colheita, e vocês podem arrancar junto com o joio o trigo. Deixa que eles cresçam juntos, e no final da colheita, aí vocês vão ver a diferença e vão poder tirar um e o outro. Né? Ali vocês estão vendo o triguinho verdinho, né? Novo. Quem já comprou como é que chama? Uma sementezinha que a gente come na salada. Agora me falhou o nome. Broto de alfafa, broto, esses brotinhos, né? Às vezes junto, não sei se vocês já viram, um potinho com aquele trigo, alfafa, enfim, novinho, né? É aquilo ali, ó. Né? Se joga uma semente do joio no meio, não tem como saber. Vai se misturar. Assim também é no meio da igreja, né? Às vezes, nós somos novos, somos discípulos, com alguma imaturidade e cometemos falhas. Se Deus nos tirasse nesse ponto, né, ou permitisse que a gente fosse arrancado, não dá para saber o que é imaturidade e o que é carnalidade, que é uma situação de quem não é discípulo. Mas à medida que nós vamos crescendo, e Paulo fala isso em Filipenses, ele fala de um progresso. Nós começamos a carreira lá, nós continuamos para o alvo e continuamos caminhando para alcançar aquilo para o qual também nós somos conquistados. À medida que nós vamos crescendo, essa situação vai mudando. Até que chega um ponto que já está bem diferente. Olha lá. O joio continua verdinho, sem nenhum fruto naquela espiguinha ali, ó. Joio é uma grama, né? Uma graminha assim. Enquanto que o trigo já frutificou. Está cheio de frutos ali. E mais, essa foto não mostra bem, mas o trigo, acho que a foto seguinte mostra. Isso, tá bom. O trigo tem uma característica interessante. Eu tive olhando, ele tem 5 fases no crescimento dele. Desde do plantio da semente até a colheita. A última fase se chama fase de maturação. Se tem algum agrônomo aí, me corrija se eu disser alguma coisa errada. E nessa fase, desde daquela partezinha ali, ó, para baixo, tudo aquilo vai secando, vai morrendo aquela parte. Principalmente a raiz. Olha só, olha como é que fica a raiz do trigo. Só fica a parte de cima onde está o trigo, viva, se é que dá para dizer assim, e facilita a colheita. Hoje nós temos máquinas para colher o trigo, mas na época de Jesus era colhido na mão, né? Era colhido tanto que na parábola do joio e do trigo, ele diz lá, retirem o joio, ponham para queimar e o trigo levem para o meu celeiro. Era colhido na mão. Assim também o Senhor quer que aconteça com a nossa vida. Nós vamos secando, a nossa ligação com essa terra vai secando de tal forma que o Senhor Jesus vem e nos tira com maior facilidade. Essa é a figura do arrebatamento. O dia que o Senhor voltar, agora imagina se nós fôssemos uma figueira. Vocês conhecem a figueira? Então eu trouxe a foto da figueira ali, porque é outra comparação. Olha só a figueira, olha como é que é a raiz da figueira. Parecida com a do trigo ou não? Bem diferente, né? Eu acho que tem uma outra figura ali. Isso, olha o trigo sendo arrancado. E esse está verde ainda, né? A facilidade que é levantar o trigo. Tenta tirar uma figueira com as mãos para ver o que acontece. Ou com um machado. Não dá, eu acho que só com um trator, e olha lá, para arrancar uma figueira. Mas é interessante, porque a figueira é a figura de Israel. Vocês lembram que antes dessas parábolas, lá de Mateus 25, 26, Jesus fala da figueira. E ele diz, olha, quando a figueira estiver florescendo, você sabe que está próximo o verão. Vocês lembram disso? Está lá em Mateus 24. E aí ele fala das parábolas do fim, onde está aquela parábola dos talentos, né? Que figueira é essa que floresceu? Hoje eu estava preparando isso e perguntei, né? Senhor, que figueira é essa que floresceu? Aí eu fui olhar naquele texto onde Jesus fala da figueira uma semana antes da sua crucificação, né? E eu não tinha me dado conta. No livro de Marcos, diz que aquela figueira, quando Jesus disse, ele chegou para olhar a figueira, não tinha frutos, e ele disse dessa figueira, que a figueira iria secar, né? E no livro de Marcos diz que ela secou da raiz, da raiz. E eu posso estar enganado, mas eu creio que ali era muito mais do que o próprio ato do Senhor, de talvez uma tristeza por não achar frutos, mas uma profecia, aquilo que ia acontecer com Israel. Israel ia secar enquanto nação nesse mundo, as suas raízes nesse mundo iam secar, até o dia em que ela brotaria como nação de novo. Nós estamos vivendo isso. Só que as bênçãos para Israel são bênçãos terrenas. Está aí a nação de Israel, né? Bem arraizada na terra, ninguém tem dúvida disso, né? Por mais que os árabes tentem tirar Israel, não sai de lá, está que nem aquela figueira ali, agarrada no chão, não tem como sair de lá, né? E não vai sair, não vai sair. Mas nós não somos a figueira, nós somos o trigo. O Senhor nos fez, a figueira dura 10, 20, 100 anos, acho que muito mais do que isso, tem figueiras centenárias. O trigo é uma plantinha que é sazonal, é uma safra, né? Foi plantada a semente quebrou, gerou vida, cresceu, frutificou, secou o caule e a raiz e é arrancada. Nós somos o trigo. E o Senhor está nos chamando para isso hoje. Ele quer que nós estejamos prontos para ser colhidos, né? Olha lá a colheita do trigo. Agora, irmãos, eu disse no início que essa carta de Filipenses, ela é uma carta muito presente nos nossos dias. E eu creio isso realmente, que nós estamos vivendo nesses dias do fim. Nós não precisamos entrar aqui em detalhes de escatologia, né, estudar Apocalipse, mas está muito claro, esse mundo está se deteriorando. Nessa semana eu conversei com um irmão que esteve em Paris, naquela semana das greves, né? Ele foi a trabalho e disse que não conseguiu fazer quase nada do que ele tinha programado, porque simplesmente não dava para sair na rua. E ele me disse o seguinte, a França, a Europa inteira, são países em decadência, decadência econômica, decadência moral. Eles não conseguem manter mais aquele status de primeiro mundo. Nós aqui no Brasil, né, temos essa ideia de que o Brasil é terceiro mundo, mas o mundo olha hoje o Brasil como um dos países que mais cresce em termos de economia, de tudo mais. A Europa está decaindo, e não é só a Europa, o mundo todo está numa situação econômica muito instável. Vocês viram o nosso ministro da Economia, junto com os outros presidentes lá, né, no G20, pedindo uma moeda única, uma moeda única. Isso é preparação, preparação para o cenário que nós vamos ter nos dias do fim. Esse mesmo irmão que esteve lá na França, ele me mostrou uma foto de uma rua de Paris, num dos horários de oração dos muçulmanos. A rua toda fechada e toda ela, os muçulmanos de joelho, né, voltados para Meca, fazendo as suas rezas, uma rua inteira. E ele me disse que é dado oficial, 25% dos franceses são hoje, adotam como religião, religião islâmica. E esse percentual, quando baixa para pessoas com 20 anos para baixo, é de 50%. Ou seja, a França em 10 ou 15 anos é um país muçulmano, tal como a Arábia Saudita, Iraque, Irã. Essa é uma realidade que está muito próxima de nós. A natureza, bom, vocês podem ver tudo o que está acontecendo na natureza, né? A Bíblia fala em dores de parto. O que, que são dores de parto? São dores cada vez mais intensas e mais frequentes. Quem é mãe aí sabe, né? Começa com 15 minutos, depois vai para 10 minutos, vai para 5, cada vez mais forte. O mundo, a natureza está expressando isso, né? Eram catástrofes que aconteciam a cada 10 anos, agora anualmente. E agora eu já perdi a conta de quantos terremotos, tsunamis e coisas que têm acontecido nesse ano aí. As coisas estão se apressando, estão se apressando. O Senhor está voltando. Mas nós, a igreja do Senhor, por incrível que pareça, às vezes estamos achando que podemos continuar a viver de qualquer outra forma que não seja essa aqui. Por isso, essa carta de Filipenses que o Senhor tem falado e batido para nós, ela tem que ser vivida, tem que ser vivida. Lembra das três coisas que eu falei? O que são as três coisas? Cristo, palavra e cruz, né? Senhorio de Cristo, a soberania, a supremacia da palavra sobre qualquer outra palavra. E a cruz como única forma de manifestação da vida de Cristo. Que o Senhor possa falar conosco, né? Eu queria pedir assim encarecidamente para vocês, leiam o livro de Filipenses. Leiam várias vezes, dá para ler várias vezes no dia, mas se ler uma vez no dia, está excelente. Quem anda de ônibus, né? Usa o tempo de ônibus para ler lá, não tem problema. Eu fazia isso quando usava o ônibus, né? Agora eu consigo escutar. Se não pode ler, escuta. Mas deixa que essa palavra comece a entrar no teu coração e pede para o Senhor para que Ele te mostre o que Ele quer mudar na tua vida, né? Paulo, quando escreveu para os Filipenses, eu disse, ele tinha essa preocupação. Mas ele também disse, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Se nós nos dispomos a andar no caminho que nós começamos e olhando para o alvo, o Senhor vai completar a obra em nós. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu tens sido misericordioso conosco, Senhor. Nós não sabemos o que vem pela frente, Senhor, mas Tu tem nos preparado, Senhor, para, seja o que for, nós vivermos em total paz e confiança em Ti, Senhor. Mas essa confiança, Senhor, está baseada no quanto nós Te tememos, como diz a Tua palavra, Senhor. Aqueles que Te temem estão debaixo da Tua proteção. Nós queremos viver assim, Senhor, nós queremos cada dia, Senhor, cada momento da nossa vida, em cada coisa que fazemos, Senhor, te reconhecer como Senhor das nossas vidas. Nós queremos aplicar a Tua palavra, aquilo que Tu ordenaste, Senhor, em cada situação da nossa vida, Senhor. Queremos deixar, Senhor, que a cruz possa abrir caminho para a manifestação da Tua vida ao mundo, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para que aquilo que os outros olham e veem como vergonha em nós, Senhor, possa redundar em glória para o Teu nome, Senhor. Ainda que nós não enxerguemos no primeiro momento, Senhor, mas o Teu nome está sendo engrandecido, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que Tu tenhas cada vez mais, Senhor, uma palavra clara para nós, Senhor, de como procedermos nesses dias do fim, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sem a Tua palavra, sem a Tua direção, sem o Teu cuidado, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus.